Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô meu Brasil, tô chegando. É o mês de fevereiro e o carnaval. Rapaz do céu, lá se foi o mês de janeiro. A gente vai ficando velho, o tempo parece que passa mais depressa. Esses dias eu tava esperando o Natal, agora já acabou o mês de janeiro, já tá chegando o carnaval, passa o carnaval, já vem a Semana Santa e já o Papai Noel chega aqui de novo, o trem tá feio. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão recebe hoje a dupla Léo e Júnior. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Xororó. A frase irretocável é do grande escritor mineiro João Guimarães Rosa. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 63. Presta atenção que isso interessa a todo mundo. Novas regras para aposentadoria. Daqui a pouquinho vou te passar para você saber direitinho. A sugestão do Bejar traz a música nova dos homens do Quero Tchá, Eu Quero Tchú, João Lucas e Marcelo. Eu começo trazendo aí o meu amigo Rafael Dias, Tenho Medo. Tenho medo de perder você pra sempre. Tenho medo de encarar a solidão. Tenho medo de ser pego de repente, de outra vez colar na gente, carregado de emoção. Sinto falta do aconchego do seu corpo. Me transporta em pensamento até você. A cabeça dá um nó, sinto ciúme. Sinto falta do perfume e o gosto do seu prazer. Tenho medo de ver você com outro cara por aí. Desconcertada ao mesmo tempo em que sorri. O amor é dois, não cabe três no coração. Acredito que a tempestade logo, logo vai passar. E deste sonho a gente vai ter que acordar e reprisar o filme da nossa paixão. Tenho medo de viver a minha vida sem a sua. De não ser mais o clarão da sua lua. E não ter mais o seu colo pra deitar. E esse medo que me faz bater de novo em sua porta. Você sempre vive em mim fazendo falta. Eu te amo e estou voltando pra ficar. De ver você com outro cara por aí. Desconcertada ao mesmo tempo em que sorri. O amor é dois, não cabe três no coração. Acredito que a tempestade logo, logo vai passar. E deste sonho a gente vai ter que acordar e reprisar o filme da nossa paixão.

para o Cristian dos Santos. Ele mora lá em Itaranda, no Espírito Santo. Cleito, eu sou seu fã, escuto seu programa todos os dias pela Itamix FM. Ô Cristian, um abraço para você, um abraço para a turma boa aí de Itaranda, os nossos colegas da Itamix FM. Há muitos anos já que eu estou na Itamix, né? Qualquer hora dessa eu preciso arranjar um tempo para conhecer Itaranda, que eu não conheço. Aliás, do Espírito Santo eu conheço só aquele trecho ali, né? Linhares, São Mateus, Vila Velha, Guarapari, Vitória, só aquela linguiça, aquela rodovia ali eu conheço, né? Passei de passagem ali para dormir uma noite lá em Vila Velha, mas eu fui para o sul da Bahia, fui para o Prado e passei por ali assim, né? Gostei demais do Espírito Santo, preciso voltar lá. Essa dupla aqui fez um sucesso danado com essa música. Adalberto e Adriano, Você Só Me Faz Feliz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. É nesse sonho que eu me encontro. Eu não resisto, entrego os pontos. Você me toca, é diferente. Nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar, sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Você me toca. Sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar, sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Adalberto e Adriano, Você Só Me Faz Feliz. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Carnaval tá chegando, o povo só fala em carnaval. Passou o carnaval, começa, volta aí as festas, exposição agropecuária, aniversário de cidade, né? Anota o telefone da RBM Música, que você que está pensando em fazer um evento, a dificuldade maior que você tem é de falar com o artista, né? Entra tanto intermediário no meio que você acaba pagando mais caro. Mas se você ligar 61998136601, 99813601, a RBM Música tem uma relação de amizade de mais de 30 anos com esses artistas famosos todos aí, né? Você ligando 61998136601, você leva para sua festa o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel de Márcia Ferreira,

já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. Que agora vai ser pra valer. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta João Lucas e Marcelo, agora é pra valer. O Flavinho faz esse trabalho para as grandes estrelas, mas ele faz também para quem está começando, mesmo porque os famosos de hoje eram anônimos ontem. E ninguém consegue mostrar o seu trabalho sem usar o trabalho do divulgador, viu? É fundamental. Num país do tamanho do nosso, ninguém dá conta de fazer sozinho, né? E o Flávio Bejar, há mais de 30 anos, nesse mesmo trecho, são mais de 300 rádios que ele visita, né? Conhece todo mundo, conhece o dono, o porteiro, o programador, o comunicador, a irmã do dono, conhece tudo, né? E facilita o trabalho dele e facilita que você tenha o seu trabalho divulgado também. Se você quiser esparramar seu nome em Minas Gerais, ligue 61 99981-3601, 99981-3601, e fale com Flávio Bejar. No próximo bloco, Abílio Farias, Cleiton Aguiar, Vitor e Léo e Milionário e José Rico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que vivem fora do Brasil. Ei, gente, o trem aqui tá uma bagunça, né? O trem tá feio, não sabe se prende o povo, se solta, se tira presidente, se deixa presidente e fica estranho. Aí parou, sabe pra quê? Pra passear férias de final de ano, carnaval. Olha só, no momento sério desse, a economia lascada, para tudo, para tudo. Esse mês de janeiro eu pelejei pra trabalhar e não dei conta. Todo mundo que se lembra, assim, o povo tá na praia tomando uísque, falando mal do governo e queixando da crise. É, a verdade é essa. Você não... Rapaz do céu, o Brasil é um país diferente demais da conta, viu? Para tudo, só depois do carnaval que vai começar. Não adianta você querer trabalhar, você tem que entrar também e relaxar. O que eu voltei a fazer? Eu estou terminando um livro, voltei a escrever, né? Eu estou escrevendo um livro sobre um grande empresário aqui de Brasília. O livro se chama S de Sucesso. Eu conto a vida de um mineiro de Uberlândia, chamado Simão Sarkis, que construiu um império econômico aqui em Brasília, partindo de um trabalho de eletricista e de mecânico de refrigeração. E construiu um império econômico de grandes proporções aqui em Brasília. Então é um livro que vale a pena para servir de exemplo. O Brasil está precisando de exemplo, né? Desse grande brasileiro chamado Simão Sarkis. Abílio Farias, vou fechar o cabaré. Cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Esperei tanto que a cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Chega de ser iludido, enganado. enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Esperei tanto que a cerveja ficou quente. Esperei tanto e a mulher não vi chegar. Porém, se ela arranjar um outro homem, eu vou botar outra mulher no seu lugar. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu ficar sozinho, eu vou fechar este cabaré. Chega de ser iludido, enganado por uma mulher. Esta noite, se eu... Abílio Farias, vou fechar o cabaré. Pro Ramalho Oliveira. Ramalho, vai fechar o cabaré, rapaz, corre lá. O Ramalho mora lá em São Paulo, ele tem programa lá na Rádio Trianon. Meu amigo Haroldo Guimarães me levou lá, fui lá com Eliane Samuel, né, para divulgar o trabalho de Eliane Samuel. Acabei dando entrevista, tocar minhas músicas lá e tal. Ramalho, um abração para você, um abração para a turma boa da Trianon aí em São Paulo. O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, eu vou voltar pro interior pro meu amigo Bezerrão.

Vitor e Léo e Milionário e José Rico, Estrada Vermelha para o João Vitor Souza. Ele não botou aqui onde ele mora, não tem problema não, João Vitor. Seja muito bem-vindo, um abração para você. Você está fazendo parte agora do nosso Facebook, tá bom? No próximo bloco, a dica de hoje, a nova aposentadoria. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa interessa para muita gente, a nova aposentadoria. Eu já vi muita crítica a respeito dessa nova, vou ter que trabalhar mais, mas se você for pensar, um país igual ao Brasil, aposentando gente com 50 anos de idade, a Previdência não aguenta não, não aguenta. Eu acho justo isso aqui, porque antigamente as pessoas viviam muito pouco, agora o povo está chegando facinho nos 100 anos. Aumentou demais a longevidade do brasileiro, né? E vieram as novas mudanças. Você tem vários tipos de aposentadoria. Você tem aposentadoria por tempo de contribuição com fator previdenciário, por tempo de contribuição por essa fórmula 85-95, que é a nova fórmula agora, por tempo de contribuição com cálculo proporcional, você pode optar para aposentar antes do tempo, mas proporcionalmente, por idade, por invalidez e também para aposentadorias especiais, né? É o seguinte, agora mudou, para você aposentar agora, o homem tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição e no mínimo 60 anos de idade. De maneira que você pegando os 35 anos de contribuição e os 60 de idade, vai dar uma soma de 95. E aí, ele vai poder se aposentar sem o fator previdenciário, que já é uma coisa boa, né? A mesma coisa com a mulher. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição e no mínimo 55 anos de idade. Ela atinge a soma de 85 anos e pode optar por não ter o fator previdenciário, que se fosse aplicado nesse caso a prejudicaria. Agora, aqui, eu vou dizer uma coisa aqui que as mulheres vão chiar, mas é o seguinte, as mulheres vivem mais do que os homens. Eu não sei por que isso aqui, que as mulheres têm que aposentar mais cedo, porque na minha família, sabe, as mulheres vivem muito mais do que os homens. É impressionante, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Então é o seguinte, só que progressivamente vai aumentar. De 2015 a 2018, está valendo 85 para mulheres, a soma e 95 para o homem. De 2019 a 2020, é 86 para mulher e 96 para o homem. Até chegar no ano de 2027, que a soma vai ser 90 para as mulheres e 100 para os homens, né? Aí vem as perguntas. O tempo mínimo que a pessoa precisa contribuir para o INSS vai diminuir? O tempo de contribuição continua o mesmo, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. A aplicação ou não do fator previdenciário vai depender da idade. Como é calculado o valor da minha aposentadoria? O salário da aposentadoria vem de uma média aritmética de todos os salários do seu período contributivo desde julho de 94. Tudo que você recebe desde essa data entra na média da sua aposentadoria. Só que o que tem efeito na conta são 80% dos maiores salários de benefício. Se uma pessoa, por exemplo, trabalhou a vida inteira e em alguns momentos teve salários menores, independente do final ou do começo, só vai se levar em conta 80% dos maiores salários, para que ela não seja prejudicada, né? A aposentadoria por idade sofreu modificação? Não, continua a mesma. A mulher tem que ter 60 anos de idade e 15 de contribuição e o homem tem que ter 65 anos de idade e 15 de contribuição também. Na aposentadoria por idade, né, via de regra, não tem aplicação do fator previdenciário. Esse fator previdenciário é uma lasca que o governo tira na aposentadoria da gente, né? Então, tem outras perguntas aqui, mas o mais interessante é o seguinte, qualquer coisa é bom você consultar um advogado dessa área ou o próprio INSS para você saber, quando chegar na sua hora de aposentar, como é que você vai fazer para que você não seja prejudicado, né? Aqui tem uma pergunta interessante, perguntando se a pessoa que já está aposentada se pode desaposentar. Isso está indo para a justiça, está indo parar na justiça, a justiça é que vai decidir isso aí, tá bom? Eu vou atender o pedido da minha amiga Zina de Rio de Contas, na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, é fã incondicional da Fátima Leão e quer ouvir Pão de Queijo. Música.

ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Me fala se você for capaz. Bruno Marrone, se tiver coragem, joga fora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, o dinheiro é seu. Você quer pagar uma conta de luz mais alta, você paga. Agora, se você quiser diminuir a conta de luz, é só você trocar as lâmpadas que você tem aí pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Você já trocou uma vez. Você lembra que tinha aquelas lâmpadas incandescentes de filamento? Pois é, aí vieram as lâmpadas frias, que eram mais econômicas, mas com o avanço da tecnologia, as lâmpadas econômicas hoje são gastadeiras. A boa hoje é a lâmpada LED da Wellmax Brasil, que foram as primeiras lâmpadas a receber o selo do Inmetro, que é uma garantia de qualidade. Você, meu amigo revendedor, você que é dono de supermercado, você que tem elétrica, eletrônica, ligue 61-9981-3601. O vendedor não vai passar. Você pode comprar ligando 61-9981-3601. E aí, esse telefone é nosso, nós vamos passar para a fábrica, alguém da fábrica liga para você e você tira o pedido direto para a fábrica, sem intermediário, e você vai estocar para atender a sua clientela com o que há de melhor em lâmpadas LED, com as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda te dão 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, a Lu Santos Alves, Mara Miriam Araújo, Ted Búfalo, Antônio Donizete Barbosa Cortes, Adalberto Oliveira, Micaela Ribeiro, Elaine Costa, Jéssica Carolina, Jota Souza, Gaia Glauci Matsui, Décio Paes Landim, Glaucia Almeida, Nilza Honorato Machado, minha amiga do Coró, que mora aqui em Brasília, Flávia Bernardes, Ed Maia, e a minha querida amiga de Janira Carvalho, já passou dos 80 e muito, dos 90, passou dos 90 e muito, né? E tá firme, mãe do meu amigo Walter Brito. Para todos vocês, aniversariantes de hoje, inclusive você que eu não estava sabendo, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Bonito esse salmo, né? Salmo 63, Sede Espiritual, do CD de Salmos da Márcia Ferreira, para o Jesualdo de Ouro Fino, nas Minas Gerais. Eu às vezes me pergunto o que eu ainda estou fazendo no rádio. Né? Comecei no rádio em 84, vou fazer 32 anos de rádio, tanta gente nova querendo entrar no rádio, eu falo, eu vou largar esse trem. Quando eu penso isso, eu recebo uma mensagem como essa do Jesualdo de Ouro Fino, nas Minas Gerais. Cleiton, eu sou deficiente visual. Meus ouvidos são a minha visão. Obrigado por você fazer o rádio existir na minha vida. Ele escuta o nosso programa pela difusora lá de Ouro Fino, né? Jesualdo, isso aqui é que estimula a gente, da gente saber que existem pessoas que dão importância ao nosso trabalho, né? É um trabalho difícil, qualquer coisa que você tenha que fazer todos os dias, né? Eu gravo o programa todos os dias, eu tenho esse programa aqui de manhã, tenho outro programa que eu faço com exclusividade para a Super 95 FM de Coromandel, tenho o meu programa de televisão, tenho as minhas atividades empresariais, né? A minha vida é uma vida muito corrida. E eu vou fazer agora 66 anos, está na hora de pisar no freio, mas meu carro parece que não tem freio, tem acelerador, toda hora que eu falo que vou diminuir, eu vá se aumentar. Jesualdo, um abraço pra você, viu? É por causa de você, Jesualdo, essa turma que gosta tanto da gente, que eu continuo aqui, acho que eu vou morrer falando no microfone aqui. Ah, o que aconteceu? Calou a boca, morreu. Os meus afilhados Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor com canções, poemas, poesias, paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, pela sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. Poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Moreno e Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco, para minha conterrânea Valéria Severino, que mora hoje em Luziânia, no estado de Goiás, e está ouvindo o nosso programa direto na internet, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Valéria, um grande beijo para você. A Valéria é filha do meu amigo Pinta Roxo, que está morando lá no estado do Tocantins, né? Que por sua vez ele é filho do Vicentão. Rapaz, o tempo passa, né? E o povo vai indo embora, vai diminuindo o trem, feio. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Zilizalo, aí vareia. Brasileiro é muito culto, feliz. gente que não liga para a ortografia. Escreve errado e vicia, passa a escrever vicia. E em vez de aí varia, também fala aí varia. De uma moça muito feia eu vivia me escondendo, forma de fazer fantasma eu não estava querendo. Mas depois fiquei sabendo que da grana era cheia, para lá voltei correndo, pois é claro, aí varia. Foi lá em Belo Horizonte que o compadre Belarmino descobriu que sua noiva se chamava Juvelino. Enganou, fala fino, que hoje grita na cadeia. Que capricho do destino, Belarmino, aí varia. Quack. De uma moça que eu queria, vi que era tão careca, parecendo melancia. Acabou minha alegria, desse jeito desnorteia. Mulher feia já varia, mas careca, aí varia. Relembrando Goiás, Elisalo, aí varia com a participação do Goiás. Ele é que fala esses trem aí, né? Pra Baixinha Santos, ela é do Coral, mas mora em Paracatu e curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 do meu amigo Humberto Neiva. Ô Baixinha, você tá chegando aqui pra fazer parte do nosso Facebook, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje é do grande escritor mineiro do sertão, do Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Essa é a frase irretocável de João Guimarães Rosa. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Léo e Júnior. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, mas no domingo você pode me ver na televisão. Todo domingo às 10 horas da noite eu tenho um programa de entrevistas. Eu recebo políticos, artistas, desportistas, gente do povo, pessoas que tenham boas histórias para contar na Rede Brasil de televisão. O programa vai para o Brasil inteiro e para o mundo por intermédio do nosso site rbtv.com.br, porque a televisão hoje ela funciona 24 horas na internet também. Passa na televisão e passa na internet, né? E nós já estamos em mais de 200 cidades, entramos agora em Goiânia no canal aberto 40, aqui em Brasília é o canal 59, Belo Horizonte é o canal 14, Porto Velho é o 38, Palmas é o número 5, Salvador é o 51, Camaçari é o 50, né? São mais de 200 cidades, eu não vou lembrar de tudo, mas você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Léo e Júnior, Só Jesus na Causa. Fiquei sabendo minha casa vai cair, entrei numa cilada e não sei como sair. Tô mandando pros parceiros lá no grupo do WhatsApp, o povo fica ligeiro. Se perguntar de mim não sabe, pois é, ela vai ligar aí, fala. fala pra ela que faz dia que eu sumi. Ô João, ela vai meter pressão, vai jogar um pente, mas não cai na dela não. Eu já tô quase chegando em casa e a dona onça tá brava. Qual desculpa que eu vou inventar? Só Jesus na causa pra salvar. E é que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar, a mulher vai dar trabalho e a chinela vai cantar. O que é que eu vou dizer lá em casa? Hoje eu durmo no sofá. O meu anjo entrou de folga e a sorte não foi trabalhar. Eu já tô quase chegando em casa e a dona onça tá brava. Qual desculpa que eu vou inventar? Só Jesus na causa pra salvar. Sabendo minha casa vai cair, entrei numa cilada e não sei como sair. Tô mandando pros parceiros lá no grupo do WhatsApp, pro povo ficar ligeiro. Se perguntar de mim não sabe, pois é, ela vai ligar aí. Fala pra ela que faz dia que eu sumi. Ô João, ela vai meter pressão, vai jogar um pente, mas não cai na dela não. Eu já tô quase chegando em casa e a dona onça tá brava. Qual desculpa que eu vou inventar? Só Jesus na causa pra salvar. E é que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar, a mulher vai dar trabalho e a chinela vai cantar. E é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá. O meu anjo entrou de folga, a sorte não foi trabalhar. E é que eu vou dizer lá em casa, bem na hora que eu chegar, a mulher vai dar trabalho e a chinela. E é que eu vou dizer lá em casa, hoje eu durmo no sofá. O meu anjo entrou de folga e a sorte não foi trabalhar. Eu já tô quase chegando em casa e a dona onça tá brava. Qual desculpa que eu vou inventar? Não faz barulho não pra ela não acordar. Só Jesus na causa pra salvar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Léo e Júnior, Só Jesus na Causa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis do Facebook e no Twitter do Cleito H, que eu voltei a usar o Twitter também. Eu tinha largado esse trem de banda, porque é coisa demais. Mas agora eu estou usando o Twitter também. E tô no Instagram também. É Cleito Aguiar 2 lá no Instagram. Você pode entrar que eu tô lá também. O véizinho tá antenado. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já pra sala de aula, vocês ficam passando vergonha na gente, vocês não cantam nada, viu? Pelo amor de Deus. Eu vou trazer hoje dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Chororó, Página de Amigos. Comigo tudo dela e eu não sei o que eu vou fazer.